Τσουκουλίλα, τσουκουλίλα, πέα στα πιαρέλα, σκαρροβατέλα. Sempre preparo físico, nasci pra ser músico. Abuso nos químicos, erva é meu tônico. Sou ameirônico, mas minha cabeça uso. Nas suas ideias intruso, com palavras te deixo confuso. Eu uso e abuso, horas fuso na sua frente. Ela me procura e diz que eu faço diferente. Repito, me atura, já te disse o que sua filha sente. Sem postura, às vezes gritando, cê me entende. É foda-se, pro mundo é poucas ideias. E foda-se, tô me cagando porque acha plateia. Foda-se, novo com a consciência velha. Consciência e minhas artérias enfraquece a cada primavera. Eu fumando a vera e minhas inteiras é pouca. Sozinho vi quem não era e fiz falador, cala a boca. De jaqueta e toca, mordando os mentioca. Não ouse me tocar, muita munição pra trocar. Eu frago Escobar, mas sou fã do Beira-Mar. Amo Beira demais, se não me amar também foda-se. Gosto de todas, amores vou reciclar. Dolores, sua vida de flores, viemos podar. Foda-se, de todos tô cansado. De lodo, calcanhar lotado, ainda não sai do lugar. Sempre foi assim, fundão tá no desespero. Na caça do dia, vários se entregam inteiro. Crime é coloxim, arte prende brasileiro. Ninguém faz por mim. Sozinho me obrigou a provar que sou verdadeiro. Foda-se bem, foda-se mal, e se nada tá legal. É um ponto crucial tu entender quem que é. É só um lado surreal que aparenta ser banal, mas te afirmo na moral que parece, mas não é. Foda-se mal, foda-se bem, foda-se pra você também. Meus versos é simples, mas pra mim te soa bem. A milidia, a miliduque, que eu já não rofo na book. Tô de mente calejada, fugindo do Facebook. Das antigas eu curto Duque, DJ Bola, mano look. Kamikaze até umas horas nas urebas. De quem curte eu, sempre resolvi minhas tretas. Eu sempre esqueci minhas letras. Eu nunca fui cangueta. Quem me pôs nessa desgreta que enfeita a vida com porradas certeiras. Quem tá no corre, morre correndo numa esteira. Besteira, trampo trampando, nem aí pra se crando. Que panguá panguano eu só verso versando. Acalmando um calmo, relendo um salmo. Traumatizando um trauma dessa fauna que me segue seguindo. Foda-se, não é só cruzar os braços, é diferente. É fortalecer a caminhada de gente da minha gente. Bom, você mata um leão ou se junta a ele. Se mata todo dia numa mordida diferente. Sempre foi assim, mundão tá no desespero. Na caça do dia, vários se entregam inteiro. Crime é coloxim, arte prende brasileiro. Ninguém faz por mim. Mesmo sozinho me obrigo a provar se sou verdadeiro. Xiii! Fábrica de rap é força, homo certo, crise, chose.